10 Franco decolado ao 03, controle 119, decima 8, bom voo. 98, boa, 4234. 3 Salvador, muito bom dia, azul 4234, decolado na Puca, passando 1000 pés. Azul 4234, acione transponder 5437. 5437, azul 4234. Total 9895. Na bandeira, onda 0, pronto. Bom dia, 9895, ali mantendo 0. Linha mantém. Total 9895. Agora se encontrar com o radar cruzando 2000 pés, mantém o nível 370, foi na proa de Jama. Subindo ao 95, decolado ao 05, controle 119, decima 8, bom voo. 198, muito obrigado, bom dia. Boa, Talima Tango, prossiga. Salvador, bom dia, total 9895, decolado na sua escuta. Possibilidade, quando curvar à direita, proate Leda. Total 9995, bom dia, contato cadastro, com a nível 380, saída da EL, autorizado proa de letra. Ótimo, curvando à direita, proa de letra, subindo para o 380, 9895 total. Siga Mike Vete Romeu. Cliente, o senhor vai manter sobrevoo próximo ao litoral? Jesus, 500 pés, decolado 17, curva direita, corredor Axé, controle Salvador 119, decimal 8, transponda 0143. Desce 3 mil pés, ajuste 1 no 0 no 3. Apenas confirmando, ele irá efetuar sobrevoo no fundo do plano de Jesus. 304, acende a indicação, desce 4 mil pés, vigilância, chegada bom, que ajuste padrão. Funcionamento do taco de decolagem, torre 1895, ajuste no 0 no 3. TAP 3 mil pés, ajuste padrão. Siga. Tá chamando pro táxi. Azul 4234, chama Centro Recife, 126, décima 8, 5, bom voo. 285, boa, 4234. Hotel Lima Tango. Matango, caso tenha chamado a torre, nós estamos recebendo bem, possivelmente devido à posição no pátio. Retorno a chamada na frequência do solo, 121 decimal 9 para teste. Gente, agora recebemos, clareza 2, altímetro no 0 no 3, livre táxi, chama para ingresso. Chama Centro Recife, 125, decimal 45. 45, obrigado. Tango a linha, decola da 17, vento 080 graus com 11 nosso. Chame o Centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. 1, 2, 5, 1, pode ir, obrigado. Xanar 6312, extra 2 mil pés, autorizada a final de LS que foi para a pista 10 e ponte localizador. O Xanar 6312, troca a frequência para 120, décima 8. 1208. Badaus 12, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 1208, confirma. Afirmo. Graças a Deus. Corrige, troca a frequência para 120, décima 8. Hotel Lima Tango, cheque seu transponder, não recebo. 604, prossiga 4.000 pés na chegada a Bonfim. Reporte atingindo. Céu Limatango, assistente transponda 0143. Max Gilete Romeu. Troca a frequência para 120, décima 8. 1208, graças. Mantenha as condições visuais em escuta permanente nessa frequência. Reporta livrando o setor de sobrevoo. Passaria do 2223. Caminho Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. Quando sobe livre descida a 4 mil pés, chegada bom, ajuste MI 14, reporte de câmbio. 1 mil pés, corredor axé, curva direita, dono 7, controle 1 no 9.8, fugindo 1 20.8, aciona 0125. Delta, prossiga. Marçal chama a torre em 1-1-8-9-5. Chama pelo táxi. TPC-04, desça 2.000 pés, livre da restrição em pelo. Corrija o ajuste para MI-14, reporte estabilizado localizador. Ok, aguarde só o informador, que o senhor vai para o seguinte setor. Ativo meio chame 2 para coordenação, 1-1-8-9-5, bom pouco. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, ingressando na região de Portão, para sobrevoo da Estrada do Corpo, permanece na vertical na mesma. Gente, quantas milhas do aeródromo, aproximadamente? Aproximadamente 4 milhas. Gente, na nossa escuta, o Mike Juliette Romeu, reporte livrando o setor. Encontrará livrando, Romeu. Seara 6312. 6312, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0, graus com 1-0-9, altímetro 1-0-4. Ok, livre pouso na 1-0, 1014. Salvador, bateu até 3179. Tem reclamação Índia para a autorização de tráfego Guarulhos. 3179 Guarulhos autorizado. Via Upper Zulu no 6320, o nível. Decola pistão 0, curva direita, saída da Elida Bridge, controle 1120.8, aciona 5475. Gente autorizado Upper Zulu 16, via 320, decolando da 10, curva direita, da Elida Bridge, 1208, controle 5475. Transponder, está 3179. Reporta para o posto, 3179. Reporta para 3179. O Oxenem é 312, Alfa Juliette, portão 05. Boa noite. 6312, Janet, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, porta 5. Confirmando o gol 903, pronto, conta. É, Confins 340, autorizado, VP Zulu no meio. Decola pistão 0, curva direita. Saída da Eulita Bridge. Controle 1-20-8, aciona 5472. Confirmando após bridge, prossegue a Pesulu no meio, reporta push, gol 903. Três autorizados, puxa reportar. Oi, Salvador, bom dia, tá 3304, estabilizado VNS X-Ray, trem baixado e checado. Bom dia, 3304, livre pouso na 10, vento 080 graus com 1 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, TAM 3304. E altímetro no 0 no 4, livre táxi, chame para ingresso no 7. 3 afirma, gol no 03, já passa no táxi. A 312 aguarda ou pode prosseguir direto para o 5? Prossegue, portão 05, 6312. Aqui está prosseguindo aqui, agilizando, obrigado, 6312. Autorização Brasil. 225 Brasília, 320 autorizado, VP Zulu no 7. Decola pistão no 0, curva à direita, sai da Abó, Elefa. Controle 1-20-8, cena 5504. Direito da colada 10, primeira curva à direita. Eco Delta Lima, mantenha no 7. Eco Lima, apenas a saída arbó. Elefa, a porta pronta, 625. Elefa, 625, a porta pronta. Delta linha decola da 17, vento 080 graus, cono 09. Tipo. 304, solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, tá? 304. Demar 2 minutos aqui, tem uma na frente do seu táxi, só pra parquear no setor. 083, autorização de táxi. 1959 a bordo, 0304 de autonomia até na cabina. Autorizado táxi Índia, ponte para dono 02895, negal 90, 14, gol 9083. 1014 agora está ajustado, autorizado no táxi, ponte para 2895, gol 9083, obrigado, Anny. Solo para 3304, eu vou na 650. 3304, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta 3304. Entrada no corpo, segue para pouso no Serra Índia, Eco Índia. Gente, controle 120, decima 8, bom voo. 1208, grato, bom dia. Poxa, na 225, autorizado, poxa, com a vantagem. Controle, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, decolado aos 27, controle 120, decima 8, bom voo. 1208, confirma. Afirmo, houve alteração de frequência após a sua cópia, 120, decima 8. Ok, grato. A linha decola de imediato. Afirma. 083, a linha decola da 10, vento 090 graus, com 119. 04, ingresso de viagem, portão 04. Para 4304. Azul 4299, estabilizado no LS, 7 milhas. Azul 4299, reporte externo. Reportará 4299. Avião 06, chama em 1208. Sulpa 299, vento 090 graus, com 1 no nós, altímetro no 0 no 4, cheque o trem, livre pouso na 1 no 0. Baixou e travou, livre pouso 90, azul 4299. Voo 9083, decolador 29, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, tenha um bom dia. .299, solo 31, livre direita, solo 121, decimal 9. Olha, 35217, agora 2 milhas do estéreo. 35217, parte externo. Repartará. 299 Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette. Passou externo, baixa travado, 5217. 5217, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0, graus com 1-2-9, altímetro no 0, no 4. Gente, pouso autorizado, 5217. 55, alterna Goiânia. Autorizado, táxi a Índia, onde espera do 1-0-2, 8-9-5, 1-0, no 4, sinal 6-2-5. Sete Rio Índia, 1014, quanto espera 1895, 625, trato o tempo aqui. Torre Salvador, latitude 5, próximo à parada nominal. Gente, o 6225 decola assim que é autorizado. Fique na curta sinal ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero. Oi, Salvador, Papa Romeo Charlie, Serra Whisky. Charlie, Serra Whisky, reporte externo. Para externo, possibilidade de pouso da 197? Afirmo, reporte para cancelamento, para seguir para 197. Afirmativo, solicito cancelamento presente para posicionar na perna base. Positivo, regras visuais agora aos 3-5, segue para 1-7 com base pela direita, reparte na base para sinal da 1-7. É isso, reportar a base, já está com o trem baixo, checado e gravado. Solo aos 3-5, livra direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livrar na primeira direita, 2-1-9, 5-2-1-7. Solo 3-5, eco. 2-1-7, Alfa, Kilo, Pato 3, posição 05, prevista, tentação das ações. Serviço, está na base da 97, baixando, checando, reportar na final. M225, decolando aos 37, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, até uma dia, né, 205. Salvador, 3179 para puxa e acionamento na posição 0.1. 379, autorizado puxa e acionamento. Autorizado, 3179. Final da 1-7, estabilizado. Dali, Serra Whisky, livre pouso na 1-7, vento 090 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-4. Serra Whisky, prova que após o pouso vai taxar para a HLR. Gente. Seu solo 39 autorizado, backtrack, parte livrando. observador com Paulo Leão Oscar Bravo. O meu Oscar Bravo segue para 1-7. 1-4, observador 4-4, o Oscar Bravo. Tente repartir de 2 milhas. Frequência livre estacionar, Sierra Whiskey. Jota 3859, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 00 graus com 119, altímetro no zero no passo. Livre pouso no zero, 3859, reporta baixa da base. Baixa checada, 3-2-5-4. Gente, livre pouso não no zero. Salvador, muito bom dia, Azul 9978. Bom dia, Azul 9978, repartir externo. Faltará no externo, Azul 9978. Bravo, visual com Airbus na costa final. Afirmativo, senhor. Justa aproximação, segue para o bate 4 na retaguarda do Airbus. Reparte solo controlado, o Romeo Oscar Bravo. Vento 1 no 0 graus, fundo 2 nós, altímetro no 0 no 4. Bravo. Sim, que legal, 0 1 no 4. 0 0 no 4, só confirmando 2 0 1 no PAB. Aprovado, 6 1 no 7 9. Solo 4-4, livre à direita, solo 1-2, 1-9. 2-9, Sábado 3179, mantenha o ponto de espera. Bom dia, Alfa Juliette, ponto 62. Alfa Juliette, 62, Alfa 3259. Número 9978, cheque trem, livre pouso no 0, vento 100 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 4. Sim, está autorizado o pouso, azul 9978, confirme o vento. 100 graus, 12 nós. Sim, é de grato. Série 228 no reporte externo. Tio, solo controlado aos 4,6, frequência livre. Gente, vento 090 graus, com no 09, altímetro no 0 no 4, aguarde pista livre. Solo 9978, solo 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 309, o azul 9978. Torre de Salvador, Romeu November, bom dia. Bom dia, Romeu November, reporte externo. Reportará. Alô. Salvador, muito bom dia, azul 9978, livre na época. 9971, bom dia, Alfa Juliette, portão 08. 119, altímetro no 0 no 4, cheque o trem. Muito bom, trem baixado, travado, tem livre pouso. Serra Lima, reporte externo. Reporte externo, do Serra Lima. Bom dia. O papai não me ouviu, como é que apenas... Eu volto a você, meu irmão. Bom dia, um abraço. Prazer em ouvi-lo aí. voar. Mas não vai não, vai. Não vai não, compra aí o seu. Romeu Vitor. Tá bom, meu irmão. Romeu Novembro externo, baixou e travou. Vente vento 1-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 4, agora de pista livre. Aguarda. 1179, temos duas aeronaves ainda no sequenciamento, estimado de 3 minutos. Batido, ok. Série 228, no solo 51, destino Pátio Militar. Gente, livre à esquerda, táxi na frequência via hotel, frequência livre a estacionar. Romeu November, vento 100 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso 9 no 0. Livre pouso 9 no 0, November. Salvador, Papa Romeu, que Serra Lima, passando externo, solicita da presente mudança de regras e base pela direita da 17. Positivo, Kilo Serra Lima, regras visuais ao 52, segue para 17 com base pela direita, reporte base para final da 17. Gente, reporta base para final da 17, Kilo Serra Lima. 179, após o tráfego na curva final, ali mantenha no zero. Ali mantém após o tráfego, 179. Sul 4299 Campinas, 340 autorizado, defesa Lono 6, decola pista no 0, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 120.8, aciona 55 no 0. O erro meu November, solo 54, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219. Bom dia, taxia via Alfa, confirma o Patistino, Roberto Manoel. Taxi Alfa, Juliette, parte 1, Lima, Mike, na Quebec, chama 2 novamente, 1-8-95, meu November. De base para a final da 1-7, Kilo Serra Lima. Serra Lima, livre pouso na 1-7, vento 090 graus, com 1-9, altímetro no 0 no 4. Gente, livre pouso, Kilo Serra Lima. Lima, Bispo Copa. 3179, decolado ao 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle 120, decimal 8, cena 5522. Serra Lima, solo ao 55, informa abaixo. Gente, autorizado backtrack, livre táxi, 45, frequência livre estacionar. Salvador, bom dia, Oceano 6312. Novembro, segue via Quebec, aguarde para ingresso no 7. Autorização Recife de 370. Tem 35, copio agora. 35. Chinamento 312 Recife, 350 via Perusca 58. Ah, recola pista no zero, curva à esquerda, sai da Pouca, direção Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5520. Autorizando 35, conforme Pucaracaju 208, 5520, está no 05, pronto pro push. Autorizado, push, bom táxi. Portará. Novembro, livre ingresso, táxi via 17, é parte livrando para o Pátio 4. vai ser livre para estacionar.